choro cessar, a alegria chegar. Meu Deus soberano, Deus, abre o mar para o povo passar, nos garante a vitória, não importa o lugar. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Meu Deus soberano, Deus, meu Deus poderoso, Deus e rei, do céu ele ordena e faz com o seu poder. Meu Deus soberano, Deus, meu Deus poderoso, Deus e rei, do céu ele ordena e faz com o seu poder. Meu Deus soberano, Deus, faz o inferno tremer no mover de suas mãos. Pensamos que no céu vai ser assim, uma multidão adorando constantemente, eternamente ao Senhor Jesus, uma adoração sem fim. E sabe, lá em Apocalipse nós encontramos um momento de adoração tremendo, onde o céu inteiro se reúne e João ali no meio, ele começa a chorar, porque ele olha tantos anjos lindos, tantos seres maravilhosos, ali prontos para adorar a Deus, mas ele não encontra ninguém que é digno de abrir o livro e de desatar os selos. No céu nós temos a adoração perfeita, e João chegando ali, ele viu a adoração perfeita. Mas mesmo com toda a perfeição daqueles anjos, ninguém, nem no céu, nem na terra, era digno de desatar o livro. Mas eis que vem uma voz muito forte declarando: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele morreu, ele pagou com sangue, ele é digno, ele pagou por isso. O seu nome é Jesus, Cordeiro Santo de Deus. Ele é o único digno de receber.